7 no 4, Recife, agora 1-2, 685. 2685, Gol na 7 no 4. Paulo, Salvador, bom dia, é o Gol, Golf, Tango, Golf. Wolfgang Golf, senhor, solicita autorização de reboque da ponte número 1 para a ponte número 9. Acordo instruções da Infraero. Ciente da 1 até o 9, está autorizado a reposta no término, Golf. Ciente, Tango Golf. Salvador, é o Gol, Gol, Frango, Gol. Terminado o reboque, amigo. Frango, Golf reportando o término do reboque para o gate número 9, senhor. Obrigado e um bom dia. Ok, obrigado, bom dia, Golf.